Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Levante as suas mãos, declara a vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é. Oh, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.